Interno, baixo aí, trava o meia 310. Gente, achando a minha 310, avistado, livre o pouso, 1-0. O vento é 90 graus com 9 nós. Livre pouso hoje, meia 310. Polo 794, deixando via até 2000, autorizado final do procedimento ILS. Até 2000 autorizado, 1-794. Romeu, Mike Tango Juliette, chame Recife agora na frequência 1251, alterno 33, decimal 25, Mike Tango Juliette. 362. Confirme para o solo. Tá 362, tá vendo a saída prevista, por favor? A Salvador. Opa, Salvador para Natal, por favor. Cuca, transição de par. Cuca de par, graças. Controle Salvador, voo 643, gente, informação alfa. Voo 643, boa noite. Acione em modo idêntico, desse se mantenha a altitude 4000, ajuste no 014, na chegada ponte, aguardando o procedimento ILS X-Ray. Gol 1643. 4000 no 014, ponte, o gol 1643, aguardando o ILS X-Ray. Ligar à direita no 219. Direita 1219, mestre, eles disseram. Verifique com a companhia se foi feita alguma DLA, porque eu não estou encontrando aqui no sistema não. Ok, obrigado aí pela informação, muito grato mesmo, vamos verificar. Nesse caso aí, como o plano está vencido, se não foi feito DLA, nem peça para fazer mais, só um novo plano. Tá ok, verificaremos, certo? Seu solo para os 32, chame agora um 219 o solo. 219, obrigado. Solo, boa, 6310, Chanel. Boa. Livre ou não, você escuta? Livre táxi em frente, terceira esquerda, Juliette. Aguarde portão. Ok, Juliette, aguarda portão, 6310. Já achei, portão 026310. 026310. Canan 6224. Confirme. Por gentileza, estamos no gate 1, ciente da Bravo. Eu poderia confirmar se o nosso plano permanece a mesma autorização, se foi feito uma DLA, se está válido ainda? A gente ainda vai demorar uns 15 minutos para iniciar o pushback acionamento. Ok, obrigado. Salvador, né? Boa tarde. Ou melhor, boa noite. Bom dia, né? Ainda não, boa noite. Tá 3662. Sim, é, foi informado pela companhia, foi feito um novo plano para as 23h59, horário local 0259 em Zulu, quando possível está pronto o corte. Gente, vou pesquisar aqui, quando eu encontrar, se eu encontrar eles falam. Tá muito, obrigado. Só confirmando, 6310, autorizado de 10, dia 2. E o ingresso? Juliette, portão 02. Graças. Por gentileza, depois verifique com o DOG, com a companhia, se esse plano foi feito em São Paulo, Guarulhos, ou onde é que foi feito. E enviado para aqui, sala ES, por favor. Hoje vamos fazer isso, obrigado. Ok, porque por enquanto aqui, daqui de Salvador, pelo que eu estou vendo, ainda não foi transmitido nada não. Não, tranquilo, vou perguntar para eles aqui, obrigado. Agora torre 118 decimal 6, completando o final do procedimento, gol 9714. 86, mate. Boa. Gol no 643, decimal 2000, autorizado final do procedimento, gol no 643. Autorizado para 2000, autorizado final de LS, sempre gol 1643. Boa noite, vou no 7-4, final ILS, 0 em baixo, trabalho. Gente, boa noite, vou no 7-4. Avistado livre pouso na 1-0. O vento é de proa para 09. Gol no 7, no 4. Livre pouso no 0, gol no 7, no 4. 3 a... 4 Lula November, está na escuta da torre? Desça via mar até 3000, ajuste no 094, sem identificação, aguarde procedimento Electric X-Ray. Então, 3226. Para 3000, via, o procedimento X-Ray para pista 10, vai reportar estabilizado, então 3226. No 7, no 4, no solo aos 4, 3 e libera a direita chamando o solo 1219. Direita 219. Da Juliette, voo no 714. Da Juliette, voo no 714. Tá, Juliette, Gordon, 7 no 4. Gogon 643, interceptando o ILS, já visual, tá 1-0. Teste completo, final do procedimento, chame agora a torre 118, decimal 6, gol no 643. Agora a torre 118, 6, gol 1643. Tan 3226, desça até 2000, via autorizado o final do procedimento ILS. Desce via para 2000, autorizado o ILS, Gameplay, o Tan 3226, poderia confirmar um ajuste, meu? 1014. 0 no 4, obrigado. Ah. Acho que era 2330 e ela não recebeu esse novo plano. E o que acontece é que nós recebemos uma atualização aqui de uma DLA para 0030, que está vencida também. Agora esse plano que o senhor está se referindo aí das 2h50, ainda não recebemos não. Tá, deixa eu... A empresa acabou de me informar que tem um plano para as 3h20, Zulu. Tá bom? Estamos aguardando aí. Muito obrigado, viu? Peço desculpas aí pelo erro. Tudo bem. Ah, tá 3h20. Tá legal. Daqui a pouco deve estar chegando aqui. Pelo menos eu espero. Salvador Ground, boa noite. É Portugal 024. Boa noite, 024, go ahead. Portugal 024, request clearance to Lisboa. We have information. We have information at 0100 with Canadian 1014, Portugal 024. Pouso na 10, o vento é de proa, 10 nós. Gente, livre pouso na 10, voo 647. Charlie, clear to Lima, Papa, Papa Tango, Lisbon, flight level 370, via Zulu 10, November Tango Lima VOR. Then upper November 873, Femur, flight panel route, after takeoff, left turn, Puka and Zipar transition, scope code 5420, approach 119.8, correction, 119.35. Tower 118.6, Air Portugal 024, read back. Canadian 0014, information Charlie is cleared Lima Papa Papa Tango to Lisbon, flight level 370, airway Upper Zulu 10 to November Tango Lima, Natal VOR. Then Upper November 873 to Femur, then according to 510 route. After departure, left turn to Puka with Zipar transition. And squawk 5420, Salvador approach departure frequency 109.35 and tower 18.6, Air Portugal 024. Air Portugal 024, your readback was fully completely correct. Okay? It was correct, full correct. Report ready to start. Will do, Air Portugal 024, obrigado. Salvador, Ocean 6310, uma boa. Boa noite, zero, portão 02, prossiga. Para autorização, Recife. 350 autorizado, Upper Whisk 58, curva esquerda da 10, saída Puka, transição Caju. Controle 119.35, transponda 5417. Zero autorizado, a perícia 58, primeira curva esquerda, Puka, transição Aracaju, 119.35, 5417, Oxo 6310. Confirme o nível solicitado. O senhor autorizou 35, né? Autorizei 35, mas confirme o nível que o senhor pediu, acho que foi 35 também, mas no cotejamento o senhor falou 39. Ok, não é, falha nossa aqui, 350 autorizado então, Oxo 6310. Correto, 350, chame para o estacionamento. Solo Oceaner 6224 para nova autorização Aracaju. Oceaner 6224, portão 01, autorizado acionamento pushback, chame pronto para o táxi. 6224, autorização permanece, obrigado, chamada de táxi. Permanece, 190 autorizado para Aracaju. Afirmo, 224 chamarei táxi, obrigado. 1219 é o solo. Direito 1219, gol 1643. Gol, boa noite, este é o gol 1606. Patrão, boa noite, o gol 1643. De altitude 3000, ajuste 1094, aguarde procedimento ILS X-ray, gol 1606. Yamari para 3 1014, é isso? 1094, 1014. O teu gol 1063. Então 3662. É, o senhor descobriu onde é que foi feito o novo plano, se foi lá em São Paulo ou entregue aqui na sala S em Salvador? Ainda não temos essa informação, tá? Tô em solo. Gente. Agradeço. Solo, aproximando o Juliette, voo 1643. Livre ingresso, portão 06. Livre ingresso 06, voo 1643. Tá, 3226, complete final S, M Torre 118, decimal 6. 3226, até daqui a pouco, senhor. Até. Oi, Salvador, boa, 3226, estabilizada, sinal da ILS X-Ray, baixou e travou? Ok. Boa noite, tá 3226. Avistado, tráfego, ajuste 10 no 4. Tá livre o pouso na 10. O vento é 90 graus com 10 nós. Autorizado o pouso, está 10, 3226. Zero, questão desse, mantenha 4000. Após mar e no perfil da chegada a mar, ajuste 10 no 4. Aguarde procedimento ILS X-Ray. Escreve sendo 344. 10 para 4000, 10 no 4, guarda VLS X-Ray. Dá 10, 3344, proa de mar. A sala foi. A IS foi a de Salvador, sei como a empresa informou. Gente. Obrigado aí, estamos mais foda. Alô, Chané 6224, vai iniciar o 10 na 01, no Brasil. Autorizado, chamo o transportar. Táxi pela Índia, confirmando? Sim, pela Índia.